Ficheiro 33, página 308. Não queria trair o seu fraco por Lisbeth diante daqueles três profissionais que o observavam expectantemente. Tinham adotado um tom bastante neutro durante a conversa, mas Armansky sabia que detestavam Lisbeth. Exemplo, aliás, de todos os restantes empregados da Milton Security. Não queria parecer fraco ou confuso. Era importante apresentar o assunto de uma maneira que criasse um certo entusiasmo e profissionalismo. Resolvi pela primeiríssima vez usar alguns dos recursos da Milton para resolver um problema interno. Continuou. Não precisa de ser um peso excessivo no orçamento, mas estou a pensar libertar-vos aos dois, Bowman e Edstrom, das vossas atuais responsabilidades. A vossa missão, embora eu possa estar a formulá-la de uma maneira um tanto vaga, será encontrar a verdade a respeito de Lisbeth Salander. Os dois homens olharam para ele com um ar cético. Quero que você, Fraklund, encabece e acompanhe a investigação. Quero saber o que aconteceu e o que poderá ter levado Lisbeth Salander a matar o tutor e o casal de Anesqueda. Tem de haver uma explicação racional. Desculpe que lhe diga, mas isso parece-me um trabalho para a polícia, observou Fraklund. Sem dúvida, reconheceu Armansky. Mas nós temos uma certa vantagem em relação à polícia. Conhecemos a Lisbeth e temos uma ideia de como ela funciona. Bom, se o diz, disse Bowman num tom de dúvida, não acredito que alguém na empresa conhecesse a Salander. Ou fizesse a mais pequena ideia do que se passava naquela cabecinha. Isso não importa, declarou Armansky. A Lisbeth Salander trabalhava para a Milton Security. A meu ver, temos a responsabilidade de encontrar a verdade. A Salander já não trabalhava para nós há o quê? 2 anos? Objetou Fraklund. Não estou a ver como é que podemos ser responsáveis pelo que ela fez. E não acredito que a polícia aprecie a nossa interferência na investigação. Pelo contrário, disse Armansky. Aquele era o seu trunfo e tinha de jogá-lo bem. Como assim? Estranhou Bowman. Ontem tive um par de longas conversas com o homem que está a orientar o inquérito preliminar, o procurador Ekström, e com o inspetor Bublansky, que chefia a investigação no terreno. O Ekström está sob pressão. Não estamos a falar de uma luta entre gangues. Trata-se de um caso com enorme potencial mediático, em que um advogado, uma criminologista e um jornalista foram, ao que parece, executados. Expliquei que, uma vez que a principal suspeita foi empregada da Milton Security, decidimos iniciar a nossa própria investigação. Armansky fez uma pausa para os deixar digerir aquilo antes de continuar. Eu e o Ekström estamos de acordo em que o mais importante do momento é que a Lisbeth Salander seja colocada sob custódia o mais rapidamente possível, antes que cause mais mal a si mesma ou a terceiros. Uma vez que a conhecemos melhor do que a polícia, podemos contribuir para a investigação. Eu e o Ekström decidimos que vocês os dois, apontou para Bowman e Edstrom, vão mudar-se para Kungsholmen e dar apoio à equipa de Bublansky. Os três empregados entreolharam-se espantados. Permita que faça uma simples pergunta, mas nós somos meros civis, disse Bowman. A polícia vai mesmo deixar-nos participar numa investigação criminal, assim, sem mais? Vão trabalhar sob as ordens de Bublansky, mas manter-me-ão constantemente informado. Terão pleno acesso a toda a investigação. Entregarão ao Bublansky todo o material que temos e todo o que descobrirem. Para a polícia, isso significa que a equipa ganha um reforço gratuito. E nenhum de vós é um mero civil. Vocês, os dois, Fraklund e Bowman, trabalharam para a polícia durante mais tempo do que para mim. E até o Edstrom fez o curso da academia. Mas é contra os princípios, de modo algum. A polícia recorre muitas vezes a consultores civis nas suas investigações, quer se trate de psicólogos em crimes sexuais ou de intérpretes, quando há estrangeiros envolvidos. Vocês limitar-se-iam a participar como consultores civis, com um conhecimento particular do principal suspeito. Fraklund assentiu lentamente com a cabeça. Muito bem. Hamilton vai participar na investigação da polícia e tentar ajudar a apanhar a Lisbeth Salander. Mais alguma coisa? Oh, sim. A vossa principal missão, no que respeita a Hamilton, é encontrar a verdade. Nada mais. Quero saber se Elizabeth matou aquelas três pessoas. E se sim, porquê? Há alguma dúvida quanto à culpa dela? Perguntou Edstrom. As provas circunstanciais de que a polícia dispõe são fortes. Mas eu quero saber se há o outro lado da história. Se há algum cúmplice de que não tenhamos conhecimento. Alguém que possa ter sido o verdadeiro autor dos disparos. Ou se há outras circunstâncias ainda desconhecidas. Não vai ser fácil encontrar circunstâncias atenuantes num triplo assassínio, disse Fraklund. Se é isso que procuramos, devíamos supor que existe uma possibilidade de ela ser inocente. E eu não acredito nisso. Eu também não, disse Armansky. Mas o vosso trabalho será ajudar, por todos os modos, a polícia a deter Lisbeth Salander no mais curto espaço de tempo possível. Orçamento? Perguntou Fraklund. Aberto. Quero ser regularmente informado dos custos. E se a coisa se descontrolar, encerramos a operação. Mas partamos do princípio de que vão estar nisto uma semana, a partir de hoje. E uma vez que eu sou dos que aqui estamos, o que melhor conhece a Lisbeth, devo ser uma das pessoas que vocês vão interrogar. Sónia Modig lançou-se pelo corredor em passo acelerado e conseguiu chegar à sala de reuniões no preciso instante em que os colegas ocupavam os respectivos lugares. Sentou-se ao lado de Bublansky, que juntara toda a equipa de investigação para aquela reunião, incluindo o orientador do inquérito preliminar. Fast lançou-lhe um olhar aborrecido e tratou da introdução. Fora ele que pedira o encontro. Investigara anos de confrontação entre a burocracia da assistência social e Lisbeth Salander, aquilo a que chamava a pista do psicopata, e conseguira sem dúvida reunir um considerável acervo de material. Fast tossicou para aclarar a garganta e voltou-se para o homem sentado à sua direita. Apresento-lhes o Dr. Peter Teleborian, médico-chefe da Clínica Psiquiátrica Sankt Stefan, em Uppsala. Teve a gentileza de deslocar-se a Estocolmo para ajudar na investigação e dizer-nos o que sabe sobre a Lisbeth Salander. Sónia Modig estudou o Dr. Teleborian. Era um homem baixo, de cabelos castanhos encaracolados, óculos de aros metálicos e uma pequena barbicha. Vestia informalmente casaco de bombazina bege, jeans e uma camisa à riscas azuis e brancas aberta no pescoço. As feições eram marcadas e o aspecto juvenil. Já se cruzara com ele diversas vezes, mas nunca tivera oportunidade de lhe falar. Teleborian dera uma conferência sobre perturbações psiquiátricas quando ela estava no último semestre da Academia de Polícia. E numa outra ocasião falara sobre psicopatas e comportamento psicopático nos jovens. Além disso, Modig estivera presente no julgamento de um violador em série, em que ele testemunhara como perito. Tendo participado durante anos em debates públicos, o Dr. Teleborian era um dos psiquiatras mais conhecidos do país. Ganhara fama com as duras críticas que tecera aos cortes orçamentais na área dos cuidados psiquiátricos que tinham levado ao encerramento de vários hospitais da especialidade. Pessoas que necessitavam, obviamente, de tratamento tinham sido abandonadas nas ruas para se tornarem indigentes a cargo de segurança social. Depois do assassínio da ministra dos Negócios Estrangeiros, Anna Lindh, o Dr. Teleborian tornara-se membro da comissão nomeada pelo governo para estudar o declínio dos cuidados psiquiátricos. Teleborian fez um aceno de cabeça ao grupo e deitou água mineral no copo de plástico. Vamos ver se posso contribuir de alguma maneira, começou cautelosamente. Detesto ter razão nas minhas previsões em situações como esta. As suas previsões? Estranhou Bublansky. É verdade. Por ironia, na noite dos assassínios em Enskede, estava num debate televisivo a discutir a bomba-relógio que vai tic-taqueando um pouco por todo o lado na nossa sociedade. É terrível. Claro que não estava a pensar especificamente em Lisbeth Salander naquela altura, mas dei um certo número de exemplos, com pseudónimos, é óbvio, de doentes que pura e simplesmente deviam estar em instituições e não em liberdade nas ruas. Calculei que só este ano a polícia vai ter de resolver meia dúzia de casos de assassínio ou de homicídio em que o assassino pertence a esse pequeno número de pacientes. E acha que a Lisbeth Salander é um desses malucos? Perguntou Fast. Maluco não é a palavra que eu usaria. No entanto, ela é inquestionavelmente um desses indivíduos perturbados que eu não deixaria à solta na nossa sociedade se pudesse. Está a dizer que devia ser presa antes que cometesse um crime? Interveio Modig. Isso não está muito de acordo com os princípios de um Estado de Direito. Fast franziu o sobrolho e lançou-lhe um olhar furioso. Modig perguntou a si mesma por que seria que ele se mostrava sempre tão hostil para com ela. Tem toda a razão, disse Teleborian, acorrendo inadvertidamente em seu socorro. Não é compatível com os princípios de um Estado de Direito, pelo menos na sua forma atual. Trata-se de fazer um número de equilibrismo entre o respeito pelos direitos do indivíduo e o respeito pelos direitos das potenciais vítimas que uma pessoa mentalmente doente pode deixar na sua esteira. Cada caso é um caso e cada paciente deve ser tratado numa base individual. É inevitável que nós, na área da psiquiatria, também cometamos erros e libertemos pessoas que não deviam andar na rua. Bem, não creio que precisemos de entrar aqui em grandes debates de política social, disse Bublansky cautelosamente. Claro que não, concordou Teleborian. Estamos a tratar de um caso específico. Mas deixe-me dizer que é importante que todos os que aqui estão compreendam que Lisbeth Salander é uma pessoa doente, que precisa de tratamento. Tal como uma pessoa com uma dor de dentes ou uma doença cardíaca precisa de tratamento. Ainda pode ficar bem, como teria ficado se tivesse recebido os cuidados de que necessitava quando ainda era tratável. Não foi então o médico dela? Disse Fast. Sou uma das muitas pessoas que estiveram envolvidas no caso de Lisbeth Salander. Ela foi minha paciente no início da adolescência. E eu fui um dos médicos que a avaliaram antes de ser decidido colocá-la sob tutela, quando fez 18 anos. Pode falar-nos um pouco dela? Pediu Bublansky. Que poderá tê-la levado a assassinar duas pessoas que não conhecia e que poderá tê-la levado a assassinar o tutor? O doutor Teleborian riu. Não, não posso dizer-lhes isso. Há muitos anos que não acompanho o desenvolvimento dela. E não sei em que fase de psicose se encontra neste momento. Mas posso dizer, sem a mais pequena sombra de dúvida, que tinha de conhecer o casal de Enskede. O que é que o faz ter tanta certeza? Perguntou Fast. Uma das falhas no tratamento de Lisbeth Salander foi o facto de nunca ter chegado a ser feito um diagnóstico completo do seu estado. Isto porque ela não era receptiva ao tratamento. Recusava invariavelmente responder a perguntas ou participar em qualquer forma de terapia. Portanto, não sabe verdadeiramente se ela está ou não doente, disse Modig. Quer dizer, se não há o diagnóstico? Veja a coisa da seguinte maneira, respondeu Teleborian. Lisbeth Salander foi-me confiada quando acabava de completar 13 anos. Era psicótica. Dava mostras de um comportamento obsessivo e sofria, obviamente, de paranoia. Foi minha paciente nos 2 anos que passou internada na Sankt Stefan. A razão do internamento foi o facto de, ao longo de toda a infância, ter revelado um comportamento excepcionalmente violento em relação aos colegas de escola, professores e conhecidos. Foi várias vezes acusada de agressões físicas. Em todos os casos de que tivemos conhecimento, a agressão foi dirigida contra pessoas do seu círculo, ou seja, pessoas que ela conhecia e que tinham dito ou feito qualquer coisa que ela percebera como um insulto. Nunca atacou um desconhecido. É por isso que acredito que tem de haver uma ligação entre ela e o casal de Enesqueda. Exceto o ataque no metro, quando tinha 17 anos, disse Fast. Bem, nessa ocasião foi ela atacada e estava a defender-se, respondeu Teleborian. E contradiga-se um predador sexual conhecido. Mas constitui também um bom exemplo da maneira como se comporta. Podia ter-se afastado ou procurado refúgio entre os outros passageiros. Em vez disso, respondeu com agressão agravada. Quando se sente ameaçada, reage com excessiva violência. Qual é exatamente o problema dela? Perguntou Boblansky. Como disse, não temos um verdadeiro diagnóstico. Diria que sofre de esquizofrenia e se mantém em constante equilíbrio à beira da psicose. É desprovida de empatia e, em muitos aspectos, pode ser descrita como sociopata. Acho surpreendente, para ser franco, que se tenha aguentado tão bem desde os 18 anos. Tem funcionado na sociedade, ainda que sob tutela, desde há 8 anos, sem fazer nada que desse origem a uma participação policial ou a uma detenção. Mas o prognóstico? O prognóstico? Durante todo este ano não recebeu qualquer tratamento. Receio que a doença que há 10 anos poderíamos ter tratado e curado faça hoje parte integrante da sua personalidade. A minha previsão é que, quando for detida, não receberá uma sentença de prisão. Lisbeth Salander precisa de tratamento. Então, como raio decidiu o Tribunal Distrital largá-la na sociedade? Perguntou Fast. Resultou provavelmente de uma conjugação de fatores. Ela tinha um advogado bastante bom, aliás, mas foi também uma manifestação da atual política de liberalização e cortes orçamentais. Foi uma decisão a que me opus quando fui consultado pela medicina forense, mas não tive voz ativa na questão. Mas com certeza esse tipo de prognóstico deve depender muito de suposições, não lhe parece? Voltou Modig à carga. Ao fim e ao cabo, não sabe nada do que se passou com ela desde que fez 18 anos. Baseia-se em mais do que suposições. Baseia-se na minha experiência profissional. Considera-a autodestrutiva? Quer dizer, se a imagino a cometer suicídio? Não, duvido muito. É mais do tipo psicopata egomaníaca. Tudo tem que ver com ela. Todos os que a rodeiam são insignificantes. Disse que ela pode reagir de formas excessivas, disse Fast. Por outras palavras, devemos considerá-la perigosa? O Dr. Teleborian olhou para ele durante um longo momento. Então inclinou-se para a frente e esfregou a testa. Não faz ideia de como é difícil prever exatamente como uma pessoa vai reagir. Não quero que Lisbeth Salander seja magoada quando a capturarem, mas sim. No caso dela, tentaria certificar-me de que a detenção era feita com a máxima cautela. Se estiver armada, há forte probabilidade de usar a arma.